O Rio de Janeiro é uma cidade linda, com suas praias, suas montanhas, suas florestas e beleza aonde nossos olhos alcançam. Mas um som característico da nossa cidade contrasta com tudo isso, que é o som do trânsito, que é muito barulhento. São os ônibus, as motos, as sirenes, as buzinas. Característico de uma cidade grande e nervosa como a da nossa cidade.